tradição, já é tradição aqui na Liberal, o curso de medicina. Victor Pereira Dias, Vinícius Constantino Medeiros Zanin, Vitor Gabriel Santana Valente, Vitória Conde Maia, Wellington Ribeiro Nogueira, Wellington Quaresma Ferreira, Wellington Silva dos Santos, Ulisses Souza Carvalho, os três últimos nomes do curso de medicina aqui na Federal. Yasmin Damares Montoya dos Santos, Yasmin Luzia da Silva Trindade e Yuji de Oliveira e o Chioca. É, os aprovados, são os aprovados em medicina na Rádio Liberal. É a Rádio Liberal FM, no Lição dos Aprovados da Federal, em nome de Colégio Físico. Vai lá, Caco, vai lá, Beto. Muito bem, muito você bem. Você que está curtindo, estamos pelo YouTube também agora. Então pronto, é tudo ao vivo. Vamos lá então, Caco, eu vou passando logo o curso aqui. Carlos da Cunha Braga, Beatriz Carneiro de Souza, Bianca dos Remédios Costa, Bruce Vilaça de Carvalho, Bruna Natiane Costa Maués, Caio Júnior do Nascimento Alves, Ederlon Magno de Oliveira, Eduarda Rodrigues Lustosa, Eduardo Aguilar Sacramento de Lima, Emily Naara Pinheiro Pantoja, Emily Vitória Silva Silva, Fernando Antônio Moreira Aflalo Neto, Gabriela Brito da Cunha Freitas, Gabriele Brito Marques, Giovana Caroline Campos Rodrigues, Giovana Souza Quaresma, Rana Sofia Machado Soares, Hugo Barbosa Magno, Iago de Leão Dacier Lobato, Jamile Isabelle Melo Tupinambá, João Vinícius dos Santos Rocha, José Reinaldo Santana Barros, Camille Soares de Oliveira, Larissa Cavalcante Assis, Larissa Cavalcante Couto Felipe, aliás, perdão, Laura Cavalcante Couto Felipe, aí sim, parabéns, Laura. Laura Serra Freire Ferreira, Leila Queiroz Borges, Luísa Caroline Viana Jambo, Maria Clara Gonçalves Batista, Maria Eduarda Carmo Mota, Raíssa Aguiar da Silva, Rosileide do Carmo Barbosa, Sandro Eduardo Machado Sena, Thaís Adriele Cavaleiro Lourenço, repito, Thaís Adriele Carvalero Lourenço, Thaísa Evelyn Abreu Melo, Tâmila Quaresma Pinheiro, Victoria Cristine Rodrigues Souza e, finalmente, Vinícius da Silva Santos. Os aprovados aí em biomedicina, 42 vagas ofertadas e todas preenchidas, Caco Barros. É isso mesmo, é o listão do UFPA, aqui diretamente da UFPA. Aqui no auditório, Benedito Nunes, Physics, evoluindo com você, da educação infantil ao pré-vestibular. Instagram, Colégio Physics. Olha aqui, você que está esperando, é o curso de enfermagem. Curso de enfermagem, 86 vagas ofertadas, 86 vagas preenchidas. Quem passou? Luana Coutinho da Silva, Luana Gabriele Leão de Souza, Lucas Alessandro, peraí, fui. Marcos Gaio Lopes Santos, Marcos William Baixo Silva, Maria Clara Barbosa de Sena, Maria Eduarda Arruda Gomes, Maria Eduarda da Silva Silva, Maria Fernanda Moraes e Silva, Maria Luísa Sarrabo Amaral, Marina Cauana Saavedra Ribeiro. Peraí, Marquinho, fica aqui. Marina Cauana Saavedra Ribeiro, Matheus de Faria Silva, Mauro Freitas de Oliveira Júnior, Michel de Jesus Miranda da Silva, Micaele Santos Rodrigues, está uma festa aqui na UFPA. Nicole Andrade da Silva Costa, Nicole Ferreira Cândido, Nicole Stephanie Miranda de Souza, Rafael Costa Moreira, Rebeca Lima, no curso de enfermagem, 86 vagas ofertadas, 86 vagas preenchidas, Yasmin Pinheiro Moreira, você passou. E tem mais, vamos continuar aqui, curso de enfermagem, oferecimento de físicas, evoluindo com você na educação infantil ao pré-vestibular. Olha aqui, continuando, curso de enfermagem, bacharelado em enfermagem, 86 vagas ofertadas, 86 vagas preenchidas. Vem comigo, Adriele Andressa Silva Sá, Andressa Jéssica Ribeiro Nonato, Amanda da Silva Tenório, Amanda de Gil, Marlon Lima Trindade, Ana Beatriz Souza de Oliveira Lima, Ana Carolina Teixeira Mendonça, Antony Sebastião Bahia Rodrigues, você passou! Faz a festa, Antony! Atos Aymar Lima Moura, Ayla Vitória de Lima Moura, Camila Alves Caldas, Camille Vitória Costa Araújo, Carlos Alberto Sarana Melo Martins, Glícia Pereira Campos, Glória Maria Azulay Lourinho, Iago José Carvalho Correia, Inara de Vasconcelos Santos, Isaac Felipe Miranda Braga, Isabelle Galego dos Santos, Isabelle Lima Braga, Jorge Johnson, Mendes de Oliveira, José de Arimateia, Guimarães Ferreira, Júlia Vanessa de Souza de Andrade, Juliana Glória Costa da Conceição, Juliane Vitória Almeida de Souza, Keila Silva de Souza, Kevelin, Marcele Siqueira Cordeiro, Laura Florência Ribeiro Passos, e os últimos nomes do curso de enfermagem, Lívia da Codas preenchidas. Quem passou em odontologia da Federal? Adriano Silva do Rego, Agatha Camille Tavares Maia, Ágila Garcia Bezerra, Áquila Alice Pereira da Silva, Alain Gustavo de Araújo Freitas, Albert Alves Leão, Alessandra